nada. Deus nos deu o mesmo dom, reivindicamos com as palavras. Ei, você que planta o progresso, Deus te deu o dom pra colher o sucesso. É o certo pelo certo, só cantamos som de louco. Vários manos no sufoco, mesmo assim tamo aí. Mensagem vem de mim, vem de ti. O rap só tem de progredir. Tá bom, pra mim não, político malandrão. Caiu em contradição, deixou falando o povão. O homem do povo na cara do gol, com a bola do jogo ultrapassa de novo. Faz o povo de bobo, me matam eu morro. Não peço arrego, não peço socorro. Atacar o sistema faz parte do jogo. Bilhões de dólares no bolso, a desinformação que atrasa o meu povo. Se não tivermos acesso, se não fizermos progresso, a bomba pode vai explodir no meio da sua cara. Se você não ouvir, mas aí vai atrás, corre atrás, pois nunca é demais. O pouco que faz, mostrou que é capaz. Vai atrás, corre atrás, pois nunca é demais. O pouco que faz, mostrou que é capaz. Vamos aí pra nossa caminhada. Deus nos deu o mesmo dom, reivindicamos com as palavras. Ei, você que planta o progresso, Deus te deu o dom pra colher o sucesso. Cuspida na cara, uma reca de falha, arrogância e amarra. São ratos de farda que atira e que mata. O povo que sofre, que luta com a morte e conta com a sorte. Catar papelão, catar latinha, tropa humilde da periferia. Roubar o povão, uma parte faria. A força do gueto é igual magia. Seja forte, não coma as ondas, que a tudo destrói. Você é mágico, super-herói, sua mente o sistema não corrói. Seja forte, coma as rochas, que a tudo suporta. Humildade, porém, é o que mais importa. Morrerei defendendo o morro. Morrerei defendendo o morro. Viva a favela, viva meu povo. Correr atrás da bola ou correr com a pistola, o garoto também vai em busca da vitória. Talvez impulsionado pelo sonho de vencer, e pode crer que o certo é pelo certo, e assim sempre vai ser. Tem que ver, não desistir, não usar a força mágica pra se destruir. Poder tá aqui quando o futuro chegar, ser mais forte e jamais fraquejar. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, nossa caminhada. Vamos aí, Deus nos deu o mesmo dom, reivindicamos com as palavras. Ei, você, é você, é você, é você, é você que planta o progresso. Ei, você, Deus te deu um dom pra colher o sucesso.